Rádio Ibirubá, a voz da sua comunidade. ZYK 251, 1240 kHz, Ibirubá, Alto Jacuí, Rio Grande do Sul. A tradição de ontem, de hoje e de sempre. Buenas Vivente, o gaúcho toca e canta o Rio Grande do Sul. Região, fala aqui, o som do violão, da gaita, programa Velha Guarda, agora na Rádio Ibirubá. Ô de casa, ô de casa. Tenho vindo de longe e muito tenho que andar. Por isso peço, patrão, um lugar para pousar. Chegue, seu moço, e apeie o chopingo pro galpão. Neste rancho de gaúcho tem pousada e chimarrão. Quanta alegria se sente quando alguém nos recebe. Oh, de casa, oh, de casa. E no dia seguinte a jornada prossegue. O de casa na estância do bem-querer, e só o eco responde, fazendo a gente sofrer. Sem rumo, quase cansado, se sai sem ter direção. É o de casa mais triste na estrada da ilusão. O de casa, o responde, fazendo a gente penar. Oh, de casa, oh, de casa. É na estrada da vida a gente tem que pousar. Lá de São Pedro, de joelho e chapéu na mão, volta o último de casa com respeito e devoção. Peço ao patrão do céu que de mim tenha piedade, me arranje qualquer cantinho no rancho da eternidade. Patrão do céu, um cantinho pra mim. Oh, de casa, oh, de casa. Esta troqueada na vida um dia chega a seu fim. Sim, gaita querida, isso, meu violão. É com vocês dois que eu consigo arrancar a mágoa do meu coração. se ela foi embora. Não encontrei mais razão. Não sai de mim a tristeza e a mágoa do coração. Eu só encontro consolo na rima, o verso e a canção. Esta saudade baita, ouvindo o som desta gaita e os acordes do violão. Oh, se não fosse esta gaita, eu, companheiro violão, eu já teria morrido de saudade. O inventor do instrumento, Deus abençoou a mão. Os pobres nobres e lordes buscam dentro dos acordes a paz na desilusão. Traído me encontro, ouvindo a gaita sonora. A gaita por mim suspira, por mim o violão chora. Enquanto meu peito canta, o meu coração melhora. Que ela foi embora, por isso eu sei que não morro. E a partir de agora está no ar o programa Velha Guarda, que vem todos os sábados, sempre a partir das 12h30 às 14h, através da Rádio Birubá M1240, juntamente com a Rádio Amizade FM 96.7, com a apresentação Sérgio Marcelo. E claro, com a participação da Ana Paula, trazendo também para vocês as mensagens dos seus signos, os recados e também os nossos convidados. São dois, seremos quatro depois, jogando a mágoa para fora. Quem quiser saber quem sou, olha para o céu azul e grita junto comigo: viva o Rio Grande do Sul! O lenço me identifica, qual a minha procedência, da província de São Pedro. Ó meu Rio Grande, de encantos mil, disposto a tudo pelo Brasil. Querência amada dos parreirais, da uva vem o vinho, do povo vem o carinho, bondade nunca é demais. Berço de Flores da Cunha e de Borges de Medeiros, terra de Jesus.

Meu amigo Marcos Ferraz, tudo certo? Tudo beleza? Assim tá bom? O som tá tranquilo? Então tá bom, Marcão. Guerreiro, é o seguinte, temos aqui com quem? Temos aqui com meu irmão querido e abençoado, o Patrão Biga. Ô, Patrão Biga, chegou da querência de São Paulo, né? A terra da garoa, capital do estado de São Paulo, a grande São Paulo, a cidade que não dorme, cidade que não para nunca. Patrão Biga chegou ontem à noite, né? Guerreiro, não, vamos pelo menos lembrar da Semana Farroupilha, vamos dar um molozito, o pessoal que está em casa, vamos falar das ofertas especiais para essa Semana Farroupilha. E com toda certeza, já a partir de quarta, quinta, por aí, oferta na carne, porque afinal de contas o gaúcho tem a tradição de comer o churrasco. E o melhor da carne você encontra onde? No açougue, aqui da Casa de Chimarrão, né, Patrão Biga? Buenas tardes, tudo bem, meu irmão? Olha aqui, ó, guerreiro velho, quem que ganhou? Arlete da Rosa. Arlete da Rosa, né, ganhou erva mate tomeleiro. A Terezinha Ville, que braganhou, também ganhou, né, erva mate tomeleiro. A Dona Marina Soares, aí do Pinheirinho, ganhou erva mate tomeleiro. A Dona Nilve Schiffelbein também ganhou erva mate tomeleiro, aonde? Na casa do Chimarrão, no sorteio. Guerreiro vai no sorteio do dia de hoje, homem. Vamos matear com a companheira, meu amigo Dorival Melo Brabo. Troco velho de guerra, um abraço. Chiquinho Freitas, ô Chiquinho. Seu João Mulheri, meu irmão querido. Dona Marisa. Vamos que vamos, tio Arideu Campos Ramos. Bem cedo eu levanto e me vou lá pro galpão. Bato esquentar a cambona no guarda-fogo do chão. Enquanto meu pingo vai remoendo a ração, eu boto erva na cuia pra tomar meu chimarrão. Enquanto meu pingo vai remoendo a ração, eu boto erva na cuia pra tomar meu chimarrão. A companheira levanta e já vem matear comigo. Sentadita tá do meu lado, pois somos fiéis amigos. Ela tanto do meu lado, eu nunca temo perigo. E ali seguimos batendo no velho sistema antigo. Ela tanto do meu lado, eu nunca temo perigo. E ali seguimos batendo no velho sistema antigo. Entre um bate e outro, o nosso amor mais rebrota. Berra o touro na invernada e o sorro grita na grota. A passarada gorjeia e a porcada se alvorota. Busco um olhado de sereno, chega e me lambe as botas, a passarada gorjeia e a porcada se alborota. Busco um molhado de sereno, chega e me lambe as botas. Eu e a China querida, vivemos com artimanha, com muito amor e carinho, este taura não estranha. Ela faz meu carreteiro e meu mexido com banha. Esta é a vida de um casal que mora lá na campanha. Ela faz meu carreteiro e meu mexido com banha. Esta é a vida de um casal que mora lá na campanha. Esse compasso, coisa mais linda do mundo, tio guerreiro velho de guerra, vamos bolear a perna na querida ordeira e abençoada terra do Rincão Seco. Agora sim, sexta-feira, dia 16, eu tô convidando vocês. Sexta-feira, dia 16, na terra do Rincão Seco, jantar fandango dos desgarrados do Rincão Seco, meu parceiro. Mais um, velho, mais claro que sim, compadre Serafim, né? Animação lá do Dirceu do Santos e Grupo. Olha, pontos de venda de ingresso aí com os integrantes do grupo Desgarrados do Rincão Seco. Cachorrão, meu compadre Luiz Ferreira. Ô, patrão Luiz, tudo bem? Sapataria ok do tio Osmar Capão, guerreiro, velho. A nossa Sepagre em frente ao Banco do Brasil, lá em Fortaleza Grande dos Valos, no posto Inovar, lá na entrada da cidade. Isso mesmo. Mas então, che, você lembra quando casou a Doralice? Não, mas é certo poder fazer uma barbaridade de tempo. A Doralice era aquela moça gorda que morava no Rincão da Mulada, 88 quilos. Bom peso. E no dia do casamento foi fazer uma gauchada e fez o maior fiasco do mundo. Casou com o Zé Taquara, um corredorzinho de carreira. 34 quilos. Neto do velho Aparício, isto. Que quis fazer uma rojada pra tapar o fiasco da Doralice, ele levou a rodada mais feia desse mundo. Quando o vivente levantou, tinha passado as duas esporas pra um pé só. Olha lá, puxa. Agora o fandango deu o maior do mundo. O gaiteiro de vez em quando de um bugio passava por um contrapasso e não fartava um cantador pra lhe ajudar. Thank you. Rádio Ibirubá, a voz da sua comunidade. ZYK 251, 1240 kHz. Ibirubá, Alto Jacuí, Rio Grande do Sul.